Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 19 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro de 2014, faltando 2 dias para as eleições 2014 no Brasil. Vamos falar neste Café com a CBN de eleições, orientações aos eleitores, aos candidatos aqui na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Estou recebendo aqui na mesa do Café com a CBN como convidada nesta sexta-feira a chefe do cartório da zona 147 do Fórum Eleitoral aqui de Foz do Iguaçu, Nerli Vieira. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-la aqui. Nós já conversamos várias vezes, inclusive por telefone, mas essa é a primeira vez aqui nessa mesa de café. Muito obrigado por ter aceito o convite, Nerli. Não é fácil conseguir tomar um café da manhã assim nessa correria, né? Justamente nossas nesses dias. Hoje, né? Começaram lá às 6h30 da manhã entregar as urnas pelo correio. Então, eu consegui estar aqui porque eu deixei nossa equipe lá tudo organizada para fazer essa entrega. E é um período aí de muita movimentação para a Justiça Eleitoral, porque precisa estar tudo 100% pronto para que quando chegue o primeiro eleitor não tenha nenhum problema no domingo. Como é que é esse processo até de distribuição? É uma logística muito grande mesmo. Aqui em Foz envolve mais de 3 mil pessoas, além dos mesários, equipes de apoio, pessoas das escolas, então passam de 3 mil pessoas. Né, a mais fora as polícias, né, a segurança que vai estar aí nas ruas também cuidando desse dia da eleição. E é um processo que conta com a participação de voluntários e também pessoas que são convocadas para participar das eleições. Como a gente precisa mais de 3 mil pessoas, né, aumentou bastante o nosso número de voluntários, mas ainda precisamos de algumas que são convocadas. Como é que funciona até? Houve um treinamento específico antes, né, com todos os participantes da eleição. Há quantos meses já se está trabalhando até nessa logística para... Desde julho. No período eleitoral, para nós, é de julho a outubro, né? Então, assim, convocamos os mesários, fizemos treinamento de mesários, estamos lá com treinamento das equipes de apoio, treinamento dos secretários das escolas, nós chamamos secretários de prédio, reunião com segurança pública, contrato com correio, contrato com motoristas, técnicos de eleição, técnicos de informática. Então, um aparato muito grande. Nós esperamos que o eleitor aproveite tudo isso, todo esse gasto, todo esse trabalho, selecione seu candidato, leve a colinha no dia da eleição, né, e vá votar com antecedência também. A eleição começa 8 horas da manhã e vai até às 17. Mas que ele vá antes, evite fila. Nós temos assim um cuidado para ter esse resultado logo. E o Paraná, ele se destaca entre os que apuram com mais rapidez a eleição. Então, nós contamos que o eleitor vá votar mais cedo, não tenhamos filas 17 horas para a gente poder logo saber o resultado. E eu já também convido o eleitor que está nos ouvindo agora, o ouvinte aqui da CBN, para acompanhar no domingo, já a partir das 7 horas da manhã, uma programação especial sobre as eleições em Foz, no Paraná e no Brasil, acompanhando realmente toda essa movimentação. Eli, nós vamos até aproveitar esse espaço, já que estamos aqui na sexta-feira, domingo já é a votação, para dar algumas orientações aos eleitores para evitar realmente problemas. Você citou a questão da colinha. Aquela colinha com o número dos candidatos, para o eleitor não se perder na urna, é permitida, né? É permitido. Você veja que propaganda no dia da eleição não pode. O eleitor é o único que pode manifestar sua intenção no dia. Pode levar colinha, pode ir com uma camiseta, pode ir com boné. Ele pode dizer, se manifestar o interesse dele em quem ele vai votar. O que ele não pode é pedir voto, distribuir colinha para outras pessoas e ficar pedindo voto, que daí já é boca de urna. Então, a manifestação individual e silenciosa do eleitor é permitido. E a gente até pede que ele leve essa colinha, porque senão ele esquece e isso pode atrasar a votação. E esse período de eleição tem uma particularidade que as pessoas elas não podem ser presas a não serem flagrante. Agora, com relação a crimes eleitorais, a fiscalização estará bastante intensa para coibir esse tipo de prática. Sim, né? Boca de urna, né? Distribuindo santinhos lá na frente das escolas, sujando a cidade, jogando santinho no chão. Então a gente pede aí um apoio aí dos candidatos que não façam isso. A nossa cidade, além de ser uma cidade turística, isso é um desrespeito com o cidadão, jogar, fazer essas propagandas no chão. Então, teremos aí a serviço de limpeza na cidade o dia todo, recolhendo. Dentro das escolas, nossas equipes vão cuidar também. E é proibido, isso é propaganda. E propaganda no dia da eleição não pode. Os candidatos, os mesários, todo o pessoal que está trabalhando, ela é proibida. Terá fiscalização das polícias, militar, federal, guarda. Todos estão fiscalizando e isso vai ser coibido no dia da eleição. Nós vamos fazer agora uma breve separação de rede aqui na CBN. Você que está nos acompanhando no AM em 1320, fica na sequência com o comentário de Miriam Leitão. Lembrando que hoje não tem mais horário eleitoral. O programa CBN Foz, então, começa a partir das 9 horas da manhã. E você que está aqui na internet, em cbnfoz.com.br, continuamos nesta conversa com a Nelly Vieira a respeito das questões eleitorais. Tira a dúvida dos eleitores aqui na CBN. Daqui a pouquinho vamos reproduzir também parte desta conversa no programa CBN Foz. E seguimos aqui na internet, em cbnfoz.com.br. Estou conversando com a Nelly Vieira, ela que é chefe do cartório da zona 147 do Fórum Eleitoral em Foz do Iguaçu. E até vou perguntar um pouco a respeito de como está até agora o clima das eleições aqui na região. Tivemos muitas denúncias, muitos problemas. A Justiça Eleitoral foi acionada para atuar em muitas oportunidades até agora? Nós tivemos problemas com placas nas ruas, que deu muito vento, foi para a rua, então foi pedido para retirar essas placas, né? E os candidatos foram informados, né? Temos muitas placas apreendidas. Então elas não podem atrapalhar o trânsito. Né? Então, tivemos essas situações aí. Mas elas já estão normalizadas, né? Temos menos placa nas ruas e foi pedido, o juiz eleitoral da zona responsável pediu para que tenha sempre alguém cuidando, para que não. A nossa cidade, o clima muda muito rápido e aí pode, essas placas podem ir na rua. Então, que elas não atrapalhem o trânsito. Agora, um outro ponto muito importante que foi citado aqui é a questão da propaganda e da sujeira nas ruas aqui da cidade de Foz. Há alguma forma até de coibir, evitar com que aconteça aquele derrame de santinhos nos dias ali das eleições? E o mais importante, o candidato ele pode ser punido em caso de que se encontre esses materiais esparramados próximos aos locais de votação? É como eu falei, todo esse tipo de propaganda é proibido no dia da eleição. Então, qualquer cidadão pode bater fotos, as polícias também, o que elas conseguirem pegar, elas vão denunciar, estão todos preparados, para onde vão ser levados esses casos que vão ser pegos no dia da eleição. Então, já tem assim, juizado, preparado para apurar esses casos. Agora, o maior fiscalizador também é o eleitor, né? O eleitor, se ele vai ver que o candidato dele vai sujar a cidade, também ele já repense se ele vai votar nesse cidadão. E o eleitor também tem uma consciência política, né? Ele não vai pegar o santinho do chão e dizer, ah, é nesse que eu vou votar. Ele deve ter uma consciência, uma responsabilidade de ter escolhido antes, né? E não deixar para o dia da eleição pegar um santinho do chão. Então, nós também teremos nas escolas as colinhas e a lista dos candidatos, né? Ele pode chegar na escola e preencher essa colinha lá no dia. E aqui mais uma dica para você que está nos ouvindo em cbnfoz.com.br. Nós vamos colocar a listagem aí com candidatos nesta eleição. E outra informação importante aqui para o eleitor, antes de entrarmos até na questão do transporte regular de passageiros, vou perguntar aqui sobre a questão, como que vai funcionar até a ordem de votação? Porque muitas vezes a gente sabe, né? A gente sabe que tem que votar para deputado estadual, federal, enfim, como é que vai funcionar essa ordem de votação ali para que as pessoas já possam até ir se programando mentalmente quanto a esta sequência? Você veja, são 5 votos, né? Então a gente não vai lembrar mesmo, né? A gente sabe o RG, CPF, essas coisas, mas não é obrigado a saber, é importante escolher. Então começa pelo número maior. Começa deputado estadual, são 5 números, depois deputado federal com 4 números, senador com 3 números, e aí vem governador e presidente com 2 números cada um. Ou seja, muito fácil de lembrar agora, né? Do número maior para o menor. Fica realmente bem fácil de memorizar. Um assunto muito importante também é a questão de justificar voto. Em que casos podem ser feitas as justificativas de votos? Então, eleitor que não seja de Foz do Iguaçu e está em Foz do Iguaçu no dia, ele pode justificar em qualquer sessão. E a gente pede que ele faça isso no mesmo dia. Ele vai faz isso rapidinho, porque ele não precisa enfrentar filas, ele vai escolher uma escola que esteja uma votação tranquila, leva a identidade e precisa levar o título, que o mesário não vai ter o número do título. Então, se ele não sabe ou não tem o título, consulta na internet, leva o título e justifica em qualquer sessão no mesmo dia. Isso evita filas, depois dele ir lá no fórum, imprimir a multa e ficar naquelas filas enormes depois. Voto em trânsito, nós não teremos voto em trânsito neste ano aqui em Foz do Iguaçu, né? Não teremos. Nós tivemos pedidos de voto em trânsito, as pessoas foram, se cadastraram, porque não estariam, né, em Foz no dia, vão estar em outros municípios e elas vão poder votar para presidente da República nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Agora um ponto fundamental também que, enfim, é uma situação típica nossa aqui da fronteira, a questão do transporte irregular de eleitores. Brasileiros, por exemplo, que moram no Paraguai, né, que é a situação mais comum, e que alguns candidatos pagam, né, veículos para que eles venham votar aqui em Foz do Iguaçu, enfim. Como é que vai estar sendo trabalhado para coibir esse tipo de prática que é completamente ilegal? Nós damos um alerta aí para o motorista lá do paraguaio, o motorista argentino que desconhece a nossa legislação. Então, é proibido ele ser custeado por candidato ou por partido político e vir trazer eleitor aqui em Foz do Iguaçu. Então, que ele não aceite esse tipo de proposta. O eleitor que está lá no Paraguai, nesse país, ele pode vir votar, porque como é fronteira, pode atravessar a fronteira a pé, vir de ônibus, mas ele mesmo vai custear essa vinda dele, o carro dele. Então, mas sem aceitar combustível, van paga por candidato, hotel pago por candidato, qualquer benefício que o eleitor receber de candidato, ele também está sendo corrupto, né? Então, ele está aí sendo conivente com essa situação. Quem pode ser punido nessa situação? Somente o eleitor ou também o candidato? Como é que funciona? Se for pego um caso desse, o motorista é preso, o veículo é apreendido e as pessoas que estão no veículo vão responder a processo judicial. Nós tivemos caso desses em eleições anteriores. Então, por isso, nós preferimos alertar esse motorista e essas pessoas que não aceitem nenhuma vantagem, nada que o candidato ofereça em troca do seu voto. Já aquelas pessoas que colocaram, por exemplo, propagandas na sua casa neste período de eleição, como é que fica essa situação? É preciso retirar essa propaganda no dia do voto? Como é que funciona? A propaganda que tem em bens particulares, ela não é proibida, né? Então, essa propaganda está dentro de um bem particular. Agora, a propaganda nas ruas não é permitida, né? Então, isso daí tudo já não pode. Por exemplo, um veículo que tem um adesivo do candidato dele, ele vai votar, o adesivo está lá e depois ele precisa votar e ir para casa. Se ele deixar o carro lá, ficar parado na frente da escola, próximo da escola, ou esquecer o carro em qualquer local da cidade aí, a polícia pode apreender esse veículo. Dica bastante importante, portanto, para quem tem carro adesivado. Aliás, são muitos carros adesivados, né? A gente vê aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Documentos para votar. O título de eleitor, já foi dito em algumas ocasiões, ele não seria obrigatório para apresentar, mas seria obrigatório um documento com foto? Como é que funciona? O título não é um documento obrigatório porque ele não tem a foto, né? Então, e o eleitor tem, o mesário tem o caderno de votação. Então, o eleitor precisa levar um documento oficial com foto, carteira de identidade, de trabalho, carteira de motorista, um documento que tenha foto que o eleitor, que o mesário, possa reconhecer que é ele. O mesário vai conferir isso, vai olhar a foto para ver se realmente é ele que está ali. Caso a pessoa não saiba em que sessão vota, porque ali no título de eleitor está escrito, né, sessão, tudo, como é que pode fazer até para consultar isso? É possível entrar na internet para verificar essa informação? Sim, o eleitor hoje pode entrar no site www.tse.jus.br, Jus de Justiça, né? E procurar lá na parte do cidadão, né? O serviços ao eleitor, vai digitar seus dados e vai tirar sua certidão eleitoral. Lá tem o número da sessão. Também nas escolas Nós estamos distribuindo nas escolas maiores cartazes com todas as sessões. E estamos divulgando, né? O pessoal quiser aproveitar aí na Gazeta do Iguaçu, deixa eu divulgar aqui. Saiu hoje também um caderno especial com todas as sessões eleitorais de Foz do Iguaçu. E aqui uma informação aí para você que está nos acompanhando agora, principalmente moradores da região do Maracanã, aqui em Foz do Iguaçu, houve uma mudança de colégio, de local de votação. O Colégio Castelo Branco teve suas sessões transferidas para a Dinâmica UDC? Isso, foram transferidas para a UDC. O eleitorado deve ter lá uma faixa, né, avisando. Então, nós também queremos alertar esse eleitor da Escola Castelo Branco que o título dele foi transferido para a Escola UDC, em umas condições mais otimizadas para o voto. E nós tínhamos até aqui na rede CBN ontem, tivemos um especialista falando sobre a questão até da segurança do voto eletrônico. Estamos em pleno período aí de preparação, as urnas estão sendo enviadas, né, ao longo desta sexta-feira aos locais de votação. Que garantias até o eleitor pode ter de que este processo é 100% seguro, que depois não é possível ali verificar em quem ele votou, não é possível alterar os dados dessa votação? Como é que funciona até esse sistema? Olha, a pessoa, como a gente trabalha dentro do órgão, a gente percebe, né? Então, assim, teve auditoria dos partidos quando foi determinado qual é o sistema que vai ser utilizado. Para a gente receber todas as mídias que foram colocadas nas urnas, nós tivemos que digitar uma senha que veio especialmente para o juiz eleitoral. Nós fizemos uma auditoria no dia da carga e lacração, OAB, candidatos foram convocados, foram convidados para essa cerimônia. Nós temos amanhã, por exemplo, depois do meio-dia, a oficialização do sistema com senha que veio para o juiz eleitoral. Nos polos de transmissão vai ter uma zerésima. Nós vamos tirar uma zerésima do sistema no domingo a partir do meio-dia. Então, nós temos assim várias formas de mostrar para o eleitor que não tem nenhum voto antes. Em cada sessão eleitoral, o primeiro documento que o mesário vai imprimir é a zerésima da sessão. Um documento que diz que nenhum candidato teve votos. E o Paraná, todos os estados são obrigados, o Paraná vai sortear 3 urnas amanhã, no sábado. Se nós formos escolhidos, por exemplo, nós temos que pegar uma urna que já está lá na sessão e mandar para Curitiba, que lá é feita a votação paralela. Então, os partidos são convidados para participar. Então, assim, pelo que nós conhecemos, o sistema não tem. Até a urna ela é um computador que funciona individualmente para evitar hackers. Aí, no final do dia, que as mídias são levadas para os polos de transmissão e transmitidas. Então, para quem conhece o sistema, vê que não tem problema nenhum. Tanto que os partidos, nós convidamos eles para todos esses sistemas, eles não têm muito interesse. Poucos que comparecem, porque eles já conhecem, já tem segurança nesse processo. E algo que nós temos que enfatizar aqui, porque muitas vezes as pessoas, quando surgem, né, as propostas de venda de voto, ou aquelas pressões, né? Ah, eu vou saber se você votou em mim, fulano, candidato ou qualquer outro ali. Não tem pode. Como saber, né? O título, ele tem um sistema que ele faz vários números, várias formas de não deixar que o eleitor saiba que aquele voto daquele eleitor foi para aquele candidato. Tanto que o primeiro eleitor que votar na sessão precisa aguardar o segundo a votar para depois ir para casa. Porque se der algum problema na urna, aquele processo vai ser desconsiderado, o eleitor vai ser preparado uma outra urna. Então, a gente é tudo guardado para o sigilo do voto, né? Então, não tem essa forma. Se o eleitor conhecer mais o processo, ele vai ver que não tem. Uso de celular durante a votação proibido mais uma vez? Sim, está no artigo da Lei 9.504, o eleitor não pode adentrar a cabina de votação com celular. Então, é isso porque o voto é sigiloso, não pode tirar uma foto e ficar postando nas mídias sociais. Então, o mesário está preparado, pedir para o eleitor, e a gente pede o eleitor, bom senso do eleitor, respeito no processo eleitoral, deixe seu celular junto com o documento, faz o seu voto, escolhe o candidato e depois, quando sai, pega o documento e leva o celular também. E realmente o processo de votação, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é também bastante complexo pela própria logística, né, que envolve essa votação. Que outras informações, orientações importantes podemos dar aos eleitores e também aos candidatos que nos escutem nesta entrevista? Os candidatos que tenham respeito com a cidade, com o seu povo, não sujem a cidade, né? Ele vai votar, ele vai chegar e vai votar e vai embora, ele não pode ficar lá na escola fazendo campanha, querendo aparecer no dia da eleição ali, é proibido. E o eleitor também leve a colinha, já tudo para facilitar, vá mais cedo para votar, né, e evite de ficar pedindo voto no dia da eleição. Apuração dos votos. A partir de que momento começaremos a ter a divulgação aí das primeiras parciais? Porque aqui a votação encerra às 5, mas também no Brasil nós temos diferenças de fuso horário, né, entre um estado e outro, enfim. A partir de que horas teremos já informações aí a respeito da apuração dos votos? E qual que é a previsão aqui para o Paraná, até com base em experiências anteriores, eleições anteriores, a que horas mais ou menos teremos já a divulgação aí dos eleitos aqui no estado? Às 17 horas, o eleitor pode digitar a senha de encerramento. Então, não tendo mais nenhum eleitor, ele digita a senha e faz o encerramento da votação. As mídias são levadas para os polos de transmissão. A gente tem uma logística de rapidez nisso. As escolas menores levam para as escolas maiores. E aí, nós, no fórum eleitoral, vamos acompanhar se as mídias estão sendo transmitidas. E nós temos uma previsão aqui em Foz do Iguaçu entre uma hora e meia depois já de termos esse resultado. Correndo tudo bem com os nossos polos de transmissão. No Paraná inteiro, o que é em torno aí de duas horas e meia aproximadamente, já teremos mais resultado? Mais ou menos, vamos ter umas duas horas por aí, nossa média. E fica realmente aqui a mensagem, vale a pena, vamos enfatizar mais uma vez, que o eleitor compareça, né? Além de uma obrigação cívica, claro, o voto é principalmente um direito, uma forma de expressar ali a sua vontade, enfim, fazer com que o eleitor não deixe passar essa oportunidade e, claro, se não votar, há aquela questão das sanções que podem ocorrer, né? Da multa, né? O eleitor, o mesário também, que compareça na sessão às 7 horas, e o eleitor que vote, né, gente? Olha, o voto branco e o voto nulo não é contabilizado. Então, no processo eleitoral, é eleito o candidato que obter a maioria dos votos válidos. Então, que aproveite, né, faça a sua escolha, que a hora é agora dele se manifestar. E depois não adianta reclamar, né? Aquela história da decisão de agora. Quando vai ele ter teve impactos, a oportunidade, né? Ele não aproveitou. Ele vai estar simplesmente lavando as mãos, e que não é isso que a gente espera, né? O que o país espera das pessoas. Aqui em Foz do Iguaçu são em torno de 190 mil eleitores, né? Santa Terezinha também. 6.900, por aí. Teremos esta quantidade de pessoas votando neste domingo e desejar a todos, realmente, tanto os que vão votar como aos candidatos e também todos os que estão trabalhando nessa eleição, uma ótima eleição a todos, né? Isso, vamos aproveitar, vamos ver que as nossas urnas funcionem direito também, né? Nery Vieira, chefe do cartório da zona 147 do Fórum Eleitoral aqui de Foz do Iguaçu, agradeço muitíssimo sua participação aqui nesse Tira Dúvidas também com os ouvintes da CBN. Muito obrigado por essa disponibilidade de tempo nesse dia tão corrido de ter vindo aqui participar deste Café com a CBN. Espero que tenha conseguido orientar o eleitor. Obrigada, bom dia para vocês. E esta entrevista vai estar disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. O Café com a CBN volta na próxima semana. A panificadora Adorella aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias de segunda a sábado, a Adorella serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorella, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorella, mais saboroso. Sabor ao seu dia a dia. Neste domingo, dia 5 de outubro, a CBN vai levar para seus ouvintes e internautas todas as informações do primeiro turno das eleições 2014. Eu, Guilherme Wojciechowski, estarei com você das 9 da manhã ao meio-dia para mostrar a movimentação dos candidatos e o que está acontecendo em Foz do Iguaçu, no Paraná e no Brasil. E a partir das 5 da tarde, estaremos juntos para acompanhar a apuração até o último voto e responder as perguntas. Foz do Iguaçu elegerá deputados? Teremos segundo turno no Paraná? Participe, interaja conosco, facebook.com/cbnfoz, @cbnfoz no Twitter ou cbnfoz.com.br. CBN na cobertura das eleições 2014.